Machuca. Só 2015. Vou botar pra machucar. Sinta além dos ouvidos. Poderia falar com o jeito pra... Balança o bim. Alto Valantes Snake. E sim, toca forte. Vai pegar nunca. Só 2015. Vou botar pra machucar. Piquezinho dos fios. Calma, respira. Relaxa, novinha. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Balança o brinco.